começando mais um programa aqui, mais um episódio do podcast If You Have Ghosts. Essa semana aqui, vamos dar a continuidade aí à nossa timeline aí de lançamentos da banda. Semana passada aí a gente falou, na outra semana, né? Não teve programa semana passada, tava com os probleminhas de saúde aí e tal, mas agora eu consegui gravar. E essa semana a gente vai dar continuidade. Semana passada a gente falou do Opus Eponymous, o primeiro CD aí. E hoje a gente vai falar sobre o single que veio depois, né? Que começou uma nova fase na banda, que é o Secular Haze. Eu gosto muito dessa música, acho uma música sensacional, muito foda, que tá no segundo álbum, que a gente vai falar na próxima semana aí, se tudo der certo. A gente vai falar do Infestsuman aí na próxima semana. Mas essa semana a gente vai mandar aí, ouvir os sons que tem no Secular Haze. Vou falar um pouquinho pra vocês aí sobre as versões, onde foi gravado, quem trabalhou no disco e tudo mais. Bom, vamos lá, antes de começar o programa aqui, eu quero deixar um recadinho aí do Léo Lopes. É um cara que ele trabalha com podcast, ele edita o Nerdcast aí, pra quem ouve aí o Jovem Nerd, o Alô Técnica, que é o dele. E é sim, é técnica mesmo, né? Técnica, é. Ele trabalha com isso e eles resolveram criar aqui o dia do podcast. Pra você que tá ouvindo aí, você é um cara que acompanha podcasts, obrigado se você estiver ouvindo aqui através do nosso. O podcast If You Have a Ghost está na galeria dos apoiadores do primeiro dia do podcast. Já tem um link para vocês acessarem através lá do blog, tem lá em cima a imagem. E agora eu vou deixar aqui para vocês o recado do Léo Lopes sobre o dia do podcast, para vocês entenderem o que é, que vai comemorar o dia do primeiro lançamento. É o lançamento do primeiro episódio do primeiro podcast do Brasil, que foi no dia 21 de outubro de 2004, 10 anos já, né? Lá na gringa eles fizeram algo semelhante, a gente aqui no país também tem muitos podcasts bons aí. O nosso aí, se Deus quiser, dia vai ser ótimo, né? A gente espera que ele vá longe. Mas são 10 anos aí de podcast no Brasil, então fiquem aí um pouquinho com o recado aí do Léo Lopes e eu já volto. No dia 21 de outubro de 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas peraí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Bom, galera, é isso aí, o recadinho do Léo Lopes. Eu também tenho um recado pra mandar. Eu quero mandar um salve aí pro Atila Oliveira e pro Lucas Pucci. Eu espero que eu tenha falado certo assim seu nome, cara. Eles estão aí ouvindo nos últimos episódios, comentaram. E pro Lucas aí, que tá pedindo os episódios maiores. Com calma a gente vai chegar a poder colocar episódios maiores aí, sem que ninguém reclame do tamanho do podcast. Mas a gente vai ver aos pouquinhos aí. Obrigado aí ao Átila, ao Lucas e às pessoas que ouvem. Ó, não precisa ter vergonha, cara. Quer mandar um desenho? Se você não desenha bem, não tem problema. Quer mandar uma arte aí, qualquer coisa, mandem lá no e-mail. É ghostbc. Pra quem não sabe como que é o BC, é um B e um C, tá, gente? ghostbcpodcast@gmail.com. Participem, mandem lá críticas, sugestões, pedidos, que a gente vai citar todo mundo aí. Gostou? Comenta lá. Você pode ir lá pelo blog comentar através da abinha que tem lá do Facebook ou do Blogger, se você tiver conta. No YouTube também você pode comentar nos vídeos do YouTube. A gente também tem o YouTube. Vai ficar muito feliz em receber aí os comentários de vocês, certo? Não fiquem acanhados, podem mandar aí sem dó. Tem o Google Mais, logo a gente vai estar fazendo a página no Facebook, só para sentir como tá o público. E logo logo a gente já vai estar botando a página no Facebook, pra quem quiser aí curtir, acompanhar e tal. Lá no YouTube a gente tem pouco inscrito e tal, mas é assim, Ghost ainda é um público, vou falar que é um público gigantesco, porque no Brasil é um público que tá caminhando, né, aos pouquinhos aí. Mas é isso aí, galera. O recadinho que eu tinha pra dar, acho que é isso. Vamos aí para a nossa vinheta e a gente já volta. Bom, vamos então falar aqui hoje sobre o single Secular Haze, que saiu depois do Opus Eponymous, que veio aí a nova fase, né, do Ghost, que trouxe aí pra gente poder ver o novo Papa, o Papa Emérito II. Ainda, eu na época, eu ainda não curtia, não que eu não curtia, eu não conhecia a banda na época assim, do lançamento, até onde eu lembro, né, eu acho que eu peguei a partir do Infest Suman ali. Mas eu lembro, acho que pelo até onde que eu vi, ele meio que não mostrava a cara do segundo Papa, ele ainda meio que tava por vir, mas já era uma nova fase, né? Já tava dando introdução ali para uma nova fase. E como que veio esse single? Foi uma coisa que eu achei muito interessante. Eu tava vendo nas minhas pesquisas. Ele saiu em 16 de dezembro de 2012. Foi liberado um site, um hot site ali, um lugar ali onde que você entrava, né, um site secularhaze.com. Você entrava lá, tinha um relógio, aquele, sabe, tipo aqueles relógios, eu não sei se foi feito proposital, se era só um relógio com barulho, para medir o tempo de músicas e tal, que ele fica fazendo um bip, tipo um tic, tic, tic. Eu não me lembro agora, como um tipo metrônomo, acho que é metrônomo. Se não me engano é metrônomo, espero que eu esteja certo. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. E ele fica tocando e a música do Secular Haze no compasso desse relógio. Então o relógio tá ali fazendo barulho e a Secular Haze tocando no tempo. Só que quando... E tem umas velas e tal, tem todo um enfeite ali. Só que quando você passava o mouse ali por aquelas velas, cada vela era uma faixa, tipo, uma faixa era o baixo, a outra a guitarra, a primeira guitarra, a segunda guitarra, o órgão, a bateria, e você podia ouvir cada um separadamente, o vocal, achei muito legal. E se nesse site você já podia baixar o som, também tinha link pra você ir ver o Facebook da banda, o site principal, YouTube, essas coisas. Eu achei muito legal isso, gente. Ah, é uma coisa simples, mas eu gostei muito da ideia. Pra quem ouve, quer ouvir separado as faixas, pra, sei lá, tentar tirar no baixo, tentar tirar na guitarra, eu achei muito legal isso. Bom, aí depois o single mesmo, o CD, ele veio a ser lançado aí 18 de janeiro, né? Muito se falou, eu cheguei a ver muitas avaliações, tem lugares que tá com 8,5, 9, tem lugares que tá com 6. Eu gosto, não vou dar 10, né, porque 10, mas é muito, acho muito boa essa música. Bom, vamos lá então um pouquinho das versões aí, prensagens e tudo mais. O vinil chegou a sair aí em vinil, pelo menos até onde eu sei aqui, se saiu depois, vocês sabem de mais versões. Você deixa aí pra mim. Saiu o CD single, né, que tinha as duas faixas. Saiu um CD promo lá na Europa, que acho que ele, não sei se eles vendiam, se eles distribuíam, uma forma de merchandising. Merchandising, né? Olha aí. O merchandising que vinha só com a Secular Haze. Não vinha com a segunda faixa, que a gente vai falar depois. Tem o formato do site, né? Depois também teve os dois vinis. Vinis, né, que de 10 polegadas ali, que foi lançado pela Universal Music e pela Rise Above Records, que a gente já disse aqui. Também tem, aí depois os CDs tem vindo da Loma Vista Recordings, 7-4 Entertainment, Republic Records. Bom, ele foi gravado no Blackbird Studio, no estúdio 606, né? Esse Blackbird Studio, galera, eu tava dando uma olhada sobre ele, tipo, tem muita galera que gravou lá já, muita Red Hot, White Stripes, tem o Neil Young, gravou lá, Ariane, aí depois tem a Sheryl Crow, que já não é mais tão rock, mas é bem conhecida, tem Bon Jovi, cara, tem muita gente que já gravou lá nesse, Lionel Rich, gravou lá o Ghost também, The Killers, pô, tem uma puta galera que já gravou nesse Blackbird Studios. Bom, vou deixar de falar um pouco, depois acho que a gente volta falando desses esquemas do vinil e tal. E vou deixar vocês aí com a faixa Secular Haze, então, que a gente tanto falou dela. A Secular Haze que foi... Ela foi produzida ali pelo Nick... Não sei se eu vou falar o nome certo dele. O Nick Rasculinius. E o engenheiro de som foi o Paul Figg, também aí, que já fez uns trabalhos com uma galera famosa aí. E, como vocês sabem, escrito pelos Go Readers, né? Não temos nomes ainda, por enquanto. Bom, fiquem aí com a Secular Haze e eu já volto. Estamos aqui, galera. Pô, esse som é muito... É muito foda, é muito bom esse som. Eu gosto muito dele. Não adianta falar que eu tô puxando o saco. Eu tô mesmo que eu gosto. Bom, depois, como eu falei aqui, no lado A a gente tem a Secular Haze. No lado B, aí a gente já tem um cover aí do ABBA. Pô, ABBA, cara. ABBA não tem muito a ver com o rock, não, assim, né? Pra gente falar, oh, ABBA, né? Pô, que legal, pá. Mas os caras, é uma influência dos caras, né? Se eu não me engano, o ABBA é da... são conterrâneos do pessoal do Ghost. Por isso eles fizeram essa versão. Até pela... eles já disseram que tem uma certa influência no som pop, na parte pop, assim, deles e tal. Mas... tem quem goste, tem quem não goste. Eu ouvia uma ou outra aí, mas assim, falar pra vocês que eu sou fã, não, né? Vou mentir. Bom, as I Am a Marionette. A música que, pô, apesar de ser do ABBA, como eu já falei, eu gostava. Tem um cara que tocou a bateria nesse som, que produziu esse som, que foi o Dave Grohl, cara. Pô, eu curto demais Foo Fighters, já ouvi Nirvana, teve uma época que eu gostava. E, pô, um cara sensacional, né? Pô, aí, trabalhou já junto com o Ghost. Além de tocar, como eu falei, ele produziu. Pô, sensacional, né, velho? Sensacional. E depois, claro, a gente vai ter um episódio falando sobre os covers, as letras e tudo mais. Não se preocupem, estou passando por cima, mas depois a gente voltará nessas partes. Como eu tava falando aí, quem produziu, de onde foi o estúdio e tal, tem mais umas informações adicionais aí. Ele foi mixado no Eldorado Recording Studios. Também já, se a gente for pegar nomes aí, do que já passaram, todos esses, essa galera que já tem o Slayer, cara, pô, o Slayer foi mixado lá, né, pô. Demais, né? Quem não gosta de Slayer, né? Anthrax também, Offspring, pô, uma galera aí que representa e que também o Ghost teve a oportunidade de ter um trabalho que passou pela mão desses caras aí. Teve Alice in Chains também, pra quem gosta aí, Avenged Sevenfold, Deftones, pô, uma galera. Red Hot também, a Red Hot passou por lá também. Jeans Addiction, pô, sensacional. Biohazard. Então, os caras... é bom porque os caras realmente foram trabalhando com uma galera show de bola. Como eu falei também, tem o copyright dele é pela Universal Music e a produção, essas coisas eu já passei. Bom, na questão de cópias, como nos outros a gente falou, de CDs e tudo mais, versões, tem uma versão que saiu daquela versão, que é aquela versão quase branca, aquela versão transparente, saiu apenas 200 cópias. Na Suécia, cara. Então quem tem, tem. Porque é um bagulho que é totalmente... é um bagulho raro, né? Não é todo, qualquer um que tem. Se você tem aí, né? Você é um fã que tem, está ouvindo, manda pra gente aí. Adoraria saber de um fã que tem aí esses discos raros, essas coisas que não é todo mundo que tem. Bom, nessa parte é isso. Tem uma outra coisa agora que eu queria destacar aí do Secular Haze, que foi um show que aconteceu Linköping, Suécia. A gente já falou dessa cidade aqui no programa. Já mencionamos ela, que é a cidade natal do Ghost. E o que aconteceu nesse show? Os caras tocaram Secular Haze ali em novembro, foi, né? Em novembro não, em dezembro. Como eu falei, a primeira vez saiu em dezembro. Que saiu no site e tudo mais. Nesse show em Linköping, muitos já sabem, pô, quem é fã sabe, né? Certeza. Que foi a troca de papa. Foi a troca, como eu falei aí, não apareceu muito realmente. Teve a troca, teve shows assim, mas em questão de imagens, não tinha muita coisa. E o que aconteceu esse dia? Os papas trocaram, né? Você tocou a música intro ali, tava o Papa Emeritus 1 lá fazendo sua graça, a banda tocando de branco, que eu acho incrível, eu acho muito da hora eles de branco, sei lá, eu acho muito da hora. E aí tá lá o Papa Emeritus, eles tocando a intro, e na hora que vai começar o vocal a cantar, não é o Papa Emeritus primeiro, ele fica quietinho na dele, e acontece que vem um novo Papa, eu achei muito foda, e é o que gera também pra mim alguma discussão. Porque eu já vi gente falando que não é o mesmo vocalista e tal, porque eles trocaram. Mas se você analisar o vídeo, a pessoa que está como a roupa de Papa Emeritus 1, na minha opinião, é o mesmo vocalista. Só que no dia tem uma pessoa ali, como Papa Emeritus 1, que não é o vocalista, né? Todos dizem aí que é aquele cara lá que eu já falei, que essa parte de ficar discutindo esses caras sem fantasia, quem são, eu não curto, eu curto a magia do negócio. Então pra mim foi um outro cara que tava com a roupa, tanto que ele não canta, porque é a primeira música e tem a intro e tudo mais, e ele só fica quietinho na dele, faz os trejeitos ali, pega, vai ali junto dos Nameless e tal, ergue o braço, só que na hora de começar a cantar mesmo, vem o quê? Vem o Papa 2, e aí sim pra mim é o mesmo vocalista, só entra com uma roupa diferente, tanto porque ele fica trocando vocalista e tal, vai que um dia esse cara aí, sei lá, se quer falar tudo, quem são os caras e tal, por isso pra mim é o mesmo, tem gente que acha que não, mas por eles usarem máscaras, pra mim é só colocar qualquer um ali, né, e boa, ninguém vai falar, ah, não é o mesmo, ah, é o mesmo. Mas eu achei foda essa troca de papo. Foi legal que eles fizeram isso na cidade dele. Foi muito bacana. Eu achei muito respeitoso com os fãs e com a própria galera ali da cidade deles. Eles podiam fazer isso aí nos Estados Unidos, num show lotado, em qualquer lugar. Lotado, mas não. Eles foram lá na cidadezinha deles e eu achei muito legal isso. Muito bom o show. Vou deixar o link aí no post do blog. Se você não estiver ouvindo no blog, vai lá. Eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem esse vídeo. Ele, a data de publicação dele no canal oficial da banda é do dia 15 de dezembro de 2012. Então, tá ali dentro, né? Já que os caras lançaram, né? E no dia 16, pô, foi um dia antes. Quem tava nesse show viu ela assim, pela primeira vez. Depois eles vieram, lançaram aí a música pra você baixar lá no site. E aí depois em janeiro veio o single, né, lançado fisicamente para quem queria comprar. Bom, galera, é isso. Acho que eu tinha pra falar. Não sei se ficou muito extenso o programa aí, mas espero que vocês tenham ouvido até o final aqui. Como eu disse, participem. Não deixe de participar e enviem. Quem quiser enviar desenho do Papa, pode enviar. A gente vai publicar. Quiser enviar qualquer coisa pra gente aí, a gente vai curtir muito. ghostbcpodcast@gmail.com. Envia lá, ou também comenta aí no Facebook aí, que eu deixo sempre os links nos grupos do Ghost. Um abraço pra todos vocês aí dos grupos que ouvem o programa e curte. Também tem, procurem lá no YouTube, If You Have Ghost Podcast, tem a gente lá. Tem no Google Plus, em breve no Facebook. Não deixa de participar. Isso aí, galera. Pra terminar, vamos deixar o lado B, né? Que tem na bateria e na produção aí, Dave Grohl. Pô, sensacional. Fiquem aí com I Am a Marionette, cover do ABBA. E é isso aí, galera. Em breve, aí, se tudo der certo, semana que vem estarei de volta. E será o episódio sobre Infestus Man. Até mais. Acompanhe aí e não se esqueça, hein, lá que eu falei no começo do dia do podcast, ouçam podcasts, deem apoio para quem vocês ouvem, que tá fazendo um trabalho aí, que dá trabalho para fazer, hein, cara. É isso aí, galera. Até mais, até semana que vem, né, se tudo der certo, e tchau! We'll be right back. do is run.